distância. Queria ter um avião para lá ir mais a miúde. Saio agora e vou correndo, vou-me embora e vou correndo. Já não demora e vou correndo para ti. Quer não queira, esta cidade há de ser uma fronteira. E a verdade, cada vez menos, cada vez menos verdadeira. Quer eu queira, quer não queira, no meio desta liberdade, filhos da puta sem razão e sem sentido, no meio da rua nua, crua e bruta, eu luto sempre do outro lado da luta. Já tem meu nome, minha foto está no ficheiro. Porque eu não me rendo, porque eu não me vendo, nem por ideais, nem por dinheiro. E como sou e quero ser sempre assim, um eu que corre sem princípio nem fim. O poder podre dos homens normais está a tentar dar cabo de mim. A cantar é que te deixas levar.

mais de mim que fica o meu pesar. Mas vai sempre comigo o teu coração, que levo de viagem clandestino no porão. Marinheiro, marinheiro, vou, vou nas ondas do teu mar. Marinheiro, marinheiro, vou, sou gaivota sem voar. Marinheiro, marinheiro, vou, aonde a saudade for. Marinheiro, marinheiro, sou, sou um barco a navegar. Mas nas ondas de outro amor eu não me deixo naufragar. Marinheiro. Que acabo por rasgar são sempre iguais. somos tão felizes. Ai, como tu eras de duas raízes, 20 primaveras, 20 sonhos teus, 20 sonhos meus, vividos num tempo, 20 sonhos meus, 20 sonhos teus, lindo sentimento, fomos tão felizes. Não tenhas pena de mim, da minha mágoa, cor da minha fria.

assim eu te quero. Amor proibido, amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. Vai lá, morena, vai lá. Este amor proibido que tenho sentido pro corpo ferver é uma doce aventura, uma estranha loucura que me faz viver. Ter o que é proibido mais que apetecido é uma tentação. Eu juro que um amor assim nunca terá fim, proibido ou não. Amor proibido, assim eu te quero. Amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. Amor proibido, assim eu te quero. Amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. Amor proibido, assim eu te quero. Amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. E amor proibido, assim eu te quero. Amor proibido, sincero. Amor proibido, tem mais sabor. Amor proibido, proibido, proibido, meu eterno amor. Contigo até sem querer. É que o meu coração não quer entender que é melhor assim eu não te ter. Metade de mim ama-te e a outra não sabe o que fazer. Metade de mim adora-te e a outra não sabe o que fazer para ser feliz. Aí afasto-me e tento-me distrair. Não quero mais me repetir. É que o meu coração não sabe o que quer. Eu tenho medo do que pode acontecer. Metade de mim ama-te e a outra não sabe o que fazer. Metade de mim adora-te e a outra não sabe o que fazer para ser feliz. Metade de mim adora-te e a outra não sabe o que fazer. Metade de mim ama-te e a outra não sabe o que fazer. Metade de mim adora-te Hoje eu fui dançar para a pista, onde tu estavas esperando por mim. Acreditei que essa noite era nossa. No teu olhar vi a palavra sim. Junta teu corpo ao meu que eu vou te ensinar. Ufunaná, ufunaná. Dança comigo, gatinho, não tenhas medo, amor. Ufunaná, ufunaná. Feijão frango, ovo cozido, que petisco especial. Eu vou